Se liga, fazendo som com quem conhece na mais pura sintonia. Passa dia, madrugada, enquanto o tempo passava e a gente nem via, nem faça poesia. O coração é quem cria, a mente que guia. Na escuridão, uma luz que brilha, sentimento em cada nota, brisando na harmonia. Tamo aí na fé, sem passar por cima de alguém. E você sabe como é, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. R.A.P. vida e sentimento. E não importa se o sol tá aparecendo ou se tá chovendo, eu não paro como invento. Na tristeza ou na alegria, boto no som toda a minha energia. Do passado pro presente, arrepia todos louco consciente. E isso faz parte da gente. Viajando no tempo golden, hoje os dias não são como ontem. E mesmo que os falsos zombem, mas eu sei que o tempo filtra e eles somem. Viajando no tempo golden, hoje os dias não são como ontem. E mesmo que os falsos zombem, mas eu sei que o tempo filtra e eles somem. Sigo na essência, essência de 90 e pouco. Sempre me inspirando com as paradas que eu ouço e eu me movo. E nem penso no final, deixa fluir do modo natural. Essência na ativa, totalmente original. Yo, enfrentando todo o mal nesse mundo desigual. Quem vai correr, quem vai ficar? Muitos lugares pra chegar, muita mensagem pra passar, muita ideia pra trocar. Conhecer o desconhecido e poder assimilar que eu amo essa parada e eu vou continuar. Com influências, o meu jeito inovar. E tamo junto e pode pá. No caminho certo a gente vai se encontrar. La Golden Era, relembrar um pouco de como era, pelo menos imaginar. Sentindo na pele e eu tô aqui pra somar. Viajando no tempo golden, hoje os dias não são.